quanto mais o encarnado ou desencarnado percebe que está fazendo bem ao outro, mais ele quer fazer. Você está construindo a lei. Não existe seguir a lei. É apenas ser a lei. É como uma caixa velha. Tem momento que não adianta reformar, tem que quebrar tudo. Já fechou a bicha a porta de casa todo dia de manhã, dizendo, hoje eu vou fazer todo o meu melhor para a vida. E a vida vai dar tudo de bom para mim. Ponto, o acordo já está feito. Quanto mais o encarnado ou desencarnado percebe que está fazendo bem ao outro, mais ele quer fazer. Saravá os pretos velhos! Adorei as almas! Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Bom dia, Pai João. Bom dia, Pai João. Bom dia, meu filho, tudo bom? É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente, viu? É coisa boa. É uma coisa de Deus essa. Você tá gostando, meu filho, da conversa? Tô gostando da conversa, do resultado que estamos tendo e da oportunidade de poder falar com um espírito, um preto velho. É, eu sou preto velho, mas é só fora. Por Mas dentro não é peito não. só por fora, só a forma. É só. Por dentro é banquinho. Como todo mundo, né, filho? Tá bonito. Então, o senhor tá vindo de onde agora? Ixi, eu estou nos trabalhos mais difíceis. É? Ah, foi a noite toda só correndo. Não deram a vassoura pro senhor hoje, não? Hoje não, filho. Hoje o trabalho foi limpando as pessoas que estão no vício, que Nossa. estão largadas na rua. E aí passou a noite toda tentando conversar com eles para ver se larga um pouco os vícios, né, filho? É um trabalho meio difícil. Entendi. Porque precisa fazer com que eles acreditem, mas na força de Deus. Tá, então. Aí agora eu tô aqui. Então, o senhor, quando vai falar, vai nesse trabalho do senhor, o senhor faz o quê? O senhor tira as formas, pensamentos, os bichinhos que estão no corpo astral dele. E daí ele tem um alívio e começa a pensar diferente. A gente tenta aliviar primeiro, tirando a energia, tá em volta, né? É. E se consegue se aproximar. Porque tem ver que não consegue. Nossa. Não deixa. Não A deixa? própria pessoa tá envolvida naquela fumaça. Que aí veio o vício, é numa substância que não dá fumaça, né? Não é cigarro. Mas em volta fica a fumaça mais pesada. Nossa. Aí não adianta falar que a pessoa não escuta. Tentamos, às vezes, com os outros médicos, limpar aquela fumaça para poder ter acesso. Aí é que pode ir tirando as larvas que fica grudada no pé espírito da pessoa. Olha. Aí o trabalho é muito complicado, porque até chegar lá dentro é como de cacar uma laranja. Você primeiro tem que tirar a casca, né, filho? É. Pra pegar os baguinhos e fazer o suco. Até a vez dá trabalho. É como pegar a laranja no pé. Até chegar naquela no meio. Tem que passar por um monte de espinho. E nem sempre a pessoa tá pronta pra isso. Mas nós não desiste, não. Tenta fazer cada dia mais pouquinho. Até a pessoa acordar, balançar um pouco. Que interessante. Aí a gente trabalha, a gente faz. Quando a energia do local, como eu trabalho mais persilhado, né? Eu posso dizer que eu vivo por aqui. A energia da cidade ficou mais tensa. E aí foi pichijo. A gente deixou correr. Porque você não está sabendo, aqui teve muita chuva no mundo físico. É. E eles ficaram recolhidos, agrupados, por causa da chuva. É. E começaram a usar mais droga. E nós fomos nesse local para tentar socorrer. Entendi. Entendeu? Sim, o senhor falou que a cidade ficou mais densa. Ficou. Porque os pensamentos do povo começou a movimentar com os pensamentos que está acontecendo no Brasil todo. E aqui eles começaram a fazer também. E saiu da paz. Ai. Ficou mais conturbado. Aí a chuva começou a chegar para ajudar na limpeza. E a gente trabalha junto com a natureza. E fui lá para ver esse local que estava pichijando. Porque a pessoa foge da chuva, mas a gente está no bicho. Ai. E via fugir da chuva para ficar no gotoso da chuva, né, filho? É. Mas não, usa a cabeça porque não presta. Mas a gente não pode julgar porque é o que ele está prestando para ele no momento. Né? É, ué. É assim. A gente tem estudado um pouco, Pai João, essa história de a necessidade para que a gente mude para um planeta de regeneração, de viver em comunidade e um amar o próximo como a si mesmo e começar a fazer uma transição saindo desse sistema de individualismo para um sistema mais comunitário. Certo. Porque depois a gente escraviza quem fica por último, né? E não ajuda. E depois a chibata volta. Por quê? Mas você sabia que não tem isso? Não tem o quê? De você ajudar quem tá por último. Nem escravizar ninguém. Ah, não tem? Porque o trabalho de cada ser, ele é feito na medida que o ser aprende a ser ele mesmo. E não. Saber seus limites. Aí a gente explica sempre. Você está fazendo o seu trabalho da melhor forma gostosa possível, sabendo que pode ir só até ali. Você se esforça, aprende mais, faz mais um pouquinho, mas no seu limite, para não sair prejudicado por você mesmo. Não. É como a flor. A flor exala o perfume. Quem tá perto vai sentir. Quem não quer sentir, não bota o nariz lá perto. Aí você tenta ajudar o seu trabalho. Tá botando informação para todo mundo. Esse diálogo, sim. Quem quiser escutar, vai lá e vai sair beneficiado. Se colocar em prática. Se parar um pouco, largar tudo para pensar. É. Aí você vai se sentir culpado porque não salvou ninguém, morreu. Então, sua parte você fez. Você tá procurando fazer melhor. É verdade. Teus irmãos de qualidade também. Vai se cobrar dar mais alimento do que tá podendo recolher? Não. Tem espaço para todo mundo fazer a sua parte. Seu mano não pode ficar pensando na culpa, não. Porque vai chegar uma chibata depois. Onde você viu isso, meu filho? Não, o que eu quero dizer é assim, ó. Por exemplo, a sociedade, quando cria esses jeitos de ganhar dinheiro, esse sistema que não pensa, não é inclusivo, daí ela cria, por exemplo, desequilíbrio. Daí certo. Tem gente que fica na rua e tem gente que não tem dinheiro. Mas agora eu vou pensar de outra forma. Ah. Vamos fazer, você entende? Sim. O sistema existe, você diz que não é justo. O sistema existe, e sim. E você está falando que o sistema não é justo. É. Mas você pode parar para pensar que o próprio sistema existe para todo mundo. Todo mundo tem inteligência, capacidade para entrar no sistema. Você não vai ficar rico, mas se quiser ficar, pode. As ferramentas estão aí. Pode ter aquele que está último da fila, não consegue ficar melhor na vida, porque tem o que está na ponta, ajudando lá de baixo. Ele está acostumado a ficar só de baixo aberto recebendo. Ficou no conforto. Se o espírito da pessoa já for assim, eita, meu Deus, não sai daí nunca. Os espíritos que estão na ponta da fila são aqueles empreendedores que estão na vida querendo crescer de tudo que é jeito. Isso eu estou falando pro lado positivo. Tem aqueles do sistema que usa só pela ganância. Aí tudo bem. Mas o sistema, quando foi criado, o mundo cujo valor é para todo mundo. Não tem ninguém amando sua mão para você crescer. E não tem chibata nenhuma. Você mesmo jogou a chibata para cima e tá esperando cair na cabeça. Porque não pegou a enxada para trabalhar. Não é verdade? É verdade. No meu trabalho da noite, quantos aí podiam, com as conversas que estavam tendo, usar uma conversa positiva para influenciar os outros? Nossa. Porque não faziam eles mesmo. Mas precisou o mundo espiritual mandar os enviados para conversar. A chibata de quem vai cair na cabeça de quem? A dele mesmo. Porque tem gente de coração bom ali no meio. Podia estar tudo bem que ficasse no vício. Mas usava menos para conversar mais, para pensar melhor. É pegar a enxada da vida, meu filho. Para poder colher o alface e o tomate depois. Mas não, fica esperando que o tomate e o alface venham da mão dos outros. Não. É, realmente. Aí o sistema fica realmente em desequilíbrio. Não. Porque o sistema todo foi feito na perfeição. Todos os tipos de sistema. Até o dia e a noite foi feito na perfeição. A chuva também, a seca. Mas o homem começa a não usar aquilo pro bem. Acaba estragando tudo. É. É assim? Sim, e daí vem a consequência. Cara, a própria chibata. Olha lá. Ai, gente. É você que fala, agora eu vou usar a palavra. Não, vamos mudar essa palavra aqui. Mas é bonita a palavra. Eu gosto também, mas às vezes alguém é sensível, né? Principalmente no ponto da chibata, tiver os pegos. Os pegos bem afiado. Nossa, a gente. Aí não é que eu bater, vai ter que acordar, né? Eita, que eu vi malvado hoje. Eu tô com. Eu vou trazer meu amor, é porque a situação foi difícil lá. Aí a gente quer que o povo acorde. É. Quer fazer a pessoa ver a vida bonita, gostosa. E a pessoa não quer, meu filho. Aí às vezes eu fico um pouco assim, sabe? Meio triste. Porque o trabalho nunca acaba. A vida não acaba. E a pessoa tá vivendo ela como se fosse a pior coisa do mundo. E não é, não. É a melhor parte da existência. Tá. É poder usar o seu corpo em tudo que vocês podem. Veja que gacha é quando você aprende a botar o coração pra fora. De uma forma tão pura que tudo passa a ser mais belo. O sol fica mais belo. A chuva também. O vizinho. O amigo, a família. Esse encontro que eu tava esperando acontecer, meu filho. É tão mais belo depois do trabalho todo de ontem. Tô aqui de novo. Que benção. Né? É uma benção. Já não é bela a vida? Muito. É um momento gostoso? Sim. E por que fica todo mundo agora reclamando as coisas? Por que fica escolhendo caminhos que vai acabar jogando chibata pra cima, cheia de pego na cara depois? Ai. Aí às vezes fica meio triste, né, com isso. Mas a gente, eu tô aqui pra aprender também. Aí eu aprendo a paciência. Pra fazer ela minha amiga e dormir comigo mais vezes. É deixar o tempo. O mundo tá desse jeito. Não tem como mudar. Não é o mundo espiritual que vai resolver tudo. Não. Nós somos apenas aquele remédio que alivia a dor no momento. Mas a doença existe. É o próprio homem que tem que consertar o seu. Vocês ficam pedindo muito trabalho para as entidades, dão oferenda, fazem os acordos. Você pode fazer isso, meu filho, pelo respeito. E as entidades lhe dão uma proteção, lhe dão um passe, lhe dão uma ajuda. Que o trabalho feito é o caminho da evolução da entidade. Mas vocês ficam querendo tudo também. Se é o próprio trabalho da enxada da mão. Você acha que a entidade vai pegar a enxada, viu? Não. Pra ninguém, meu. Não. Pegar não. Não, não. Pegar não, fica de braço cruzado dizendo que eu quero só ver lá na frente. Dá uma enganada, tá bom, vou fazer. E fica empalando, peixe acordar. Aí a pessoa espera. Diz, olha, o Exu não fez nada. A paria não me deu nada. Aí começa a se mexer. Pode deixar que o trabalho foi feito. Foi justamente o não fazer nada. Pra pessoa acordar e mexer o próprio pé. E ir procurando a enxada pra trabalhar. Aí abre os caminhos. Tá tudo viciado, né? Nos banhos pra abrir caminho. Eita. Todo viciado nos defumador pra ir pra casa. É a pessoa que tem que limpar e que tem que abrir. Se a pessoa abrir a porta de casa todo dia de manhã, dizendo, hoje eu vou fazer todo o meu melhor pra vida. E a vida vai dar tudo de bom pra mim. Ponto, o acordo já tá feito. O trabalho de espaço já tá feito. Não precisa pra meia-noite não, viu? Pra encruzilhada. Só isso. Mas tem ser que ainda precisa aqui de estar no ritual, naquele processo, para poder se sentir melhor, sentir ânimo e conseguir caminhar um pouco. Mas o trabalho é a própria pessoa que faz. Então. Pode falar. O senhor está. Eu vi mais sério hoje. O senhor está hoje, o senhor está. É, doutor. Eu tô com a rédea curta. Então. É oculta hoje. Eu quero até falar de oferenda. Pode falar. Mas no sentido de que, por exemplo, eu não vejo uma oferenda como já me ensinaram, dizendo, olha, quem é o Exu que não gosta, de não fica feliz quando a gente dá um presente para ele? E faz uma oferenda. Quem é a pombogira que não fica feliz? Mas aí eu penso na minha cabeça, Pai João. Se eu sou um espírito, eu não posso, sobretudo um espírito que já se encontrou consigo mesmo, eu não posso, que eu acho que é o Exu e a pombogira, eu não vou... Eu já achei que você vai dizer. Ah lá, eu não vou depender das coisas que vão me dar para ficar feliz. Terminar, não. Termine não, que eu vou falar logo. Se você tem o apreço no coração, pelo espírito, só em você ter a sua alegria, meu filho, por ele e o respeito, você já fez tudo. Ontem você pensou em mim. E eu recebi sua energia. Eu não recebi o seu presente. Eu senti no coração a sua energia de saudade e de amor. Eu recebi até a sua lágrima. Quando você percebeu os ensinamentos que estavam sendo passados. É. Esse respeito, essa conexão, é o que faz a gente ficar feliz no trabalho. Aí eu vou pedir agora pra você café? Eu não. Se o seu amor é mais gostoso que o café. Uhum. É assim? Sim, é uma a forma pombogila, da gente... Olha lá. A pombogila gosta se você bota um perfume em você. E diz assim, olha minha pombogila, hoje você tá feliz aqui, olha, comigo. Ela tá agradecida. Pega na mão dela, vai passear. Vamos passear hoje. Vamos ver um João bonito. Ela vai feliz da vida. E você não precisa tá dando nada. É assim. Aí tem que entender também que na estrada da devoção deles tem de vários níveis. Tem aqueles que precisam, que gostam do presente. E tem os que não precisam. Você não pode ser rígido também no seu pensar. O espírito acordou, o que está acordado completamente. O que não está, ele ainda precisa daquele agado que ele gosta. Você não gosta de receber um presente no aniversário? Não é? Vamos dizer, no geral. Alguém lembrou de você? Sim, no geral. No geral as pessoas gostam. Alguém lembrou de você e você recebeu aquele presente. Foi gostoso no coração. Sim. Quando você entende que a lembrança do dia do seu aniversário é mais importante que o presente, você acordou o espírito. A partir desse dia não ganha mais presente, né, filho? É. A mesma coisa a eles. Se você quiser dar por um agado, porque você quer, ponto. Mas se ele não precisa daquilo, como eu não preciso do seu café? Uhum. Eu só recebi o seu avô, seu coração. Uhum. Deu para entender? Sim. É a evolução de cada um. Você pode entrar em acordo. Olha, eu só vou dar um presente uma vez. Mas depois você vai trabalhar com eu. Vamos crescer junto. Vamos estudar. Vai ficar lá do meu lado em casa enquanto eu tudo. Enquanto eu ajudo as pessoas. Aí você diz assim, olha, vai trabalhando atrás de pessoas para ouvir nosso trabalho. E eles vão trabalhando, vai o exército da luz. Deu para entender? Sim. Aí não é mais bonito assim? É. Que aí você vai estar fazendo o trabalho de um Exu, de um preto velho, de um caboclo, de ir num lugar mais denso para socorrer as almas. Olha que bonito. O canado salvando o desencarnado. Vocês nunca pensam em fazer isso, né? Não. Já pense em ficar de novo no fundo da fia, dando pra gente, pra pombozia, pro Jexu. Até parece que eles precisam. Tem trabalho mais difícil, tem situação que precisa da energia. A gente já sabe disso. E quem não sabe, tá sabendo agora. Nesse caso, o próprio espírito vai se comunicar e dizer. Vai dizer pro cavalo que precisa daquilo. Uma doença mais séria precisa da energia física para poder chegar no físico. Quando a doença é só sutil, minha energia já resolve. A gente faz a cura na hora. Se a pessoa tá merecendo também, né? Tá. Porque senão vai estar doente amanhã de novo, procurando de novo o espírito para curar. E não percebe que ela está colocando a doença na cabeça. Entendi. A gente alivia, meu filho. Eita, a conversa foi para outro caminho. Por quê? Não era para conversar hoje isso não, mas tá tudo certo. Foi mesmo. Pode continuar as perguntas, que eu sei como tá. Então... Ó, deixa eu ver se eu entendi primeiro, antes da gente ir pro, voltar pro caminho. Mas já danei. Então tá bom. E quando a gente faz uma oferenda, o senhor disse assim, que tem espíritos que gostam. Sim. Entendi. É como a gente, no meu caso, quando eu era mais criança, adorava um presentinho, hoje não faz diferença. Isso mesmo. Entendi. Você mas... evoluiu. É. Mas é... É por causa que a gente entendeu, né, Pai João, que a felicidade está dentro da gente, né? Não precisa esperar. Já falou tudo. A gente espera fora, daí vai depender você... daquilo cada vez para ser feliz. Mas você está entendendo que tem espírito que não entendeu isso ainda. Mas não no nível de Pombogira ou de Exu, porque eles são graduados. Sim, meu filho. Não, meu filho, tem escola para graduar ninguém. Quem gradua é o próprio coração. O senhor não graduou em relação ao presente? Sim. Tem eles. É porque você está colocando o nome como, com uma grande importância. Como se fosse já o maior nome da escada da evolução. O grupo Pombogira tem várias escadas de evolução dentro do grupo. Eu posso dizer assim... Tem as mais fraquinhas e as mais fortes. As menos esclarecidas e as mais esclarecidas. Para ficar bem entendido. Uma quiumba Pombogira. Foi aceita na falange. Porque ela começou a perceber que aquela vida dela estava errada. Ela acordou com uma coisa mais bonita. Ela foi aceita ali dentro. E disseram a ela. Você vai trabalhar assim. Ela aceitou e ponto. Você acha que ela já está esquecida? Não. De jeito nenhum. Não. Ela apenas começou a estudar. Aí ela vai atrás de um médium. Ela vai ajudar nos trabalhos. Se tiver a sorte do coração. Se aproximar de um cavalo. De afinidade com ela. Vai começar o desenvolvimento do dois. É uma quiumba. Só correndo da quiumba. É o médio, é uma quiumba também. Quiumba encarnada. Porque ele vai começar a aprender junto com ela e vice-versa. Entendi. No dia que a quiumbinha desencarnada começa a avançar no seu aprendizado, ela vai crescendo ali dentro. Até chegar ao ponto de ser uma Pombogira guerreira, iluminada. Que tem muitas que são tão iluminadas que não quer crescer para ir mudar a forma. Prefere ficar ali, meu filho. Você sabe disso. Né? Como dizem muito que o Exu, quando evolui muito, ele via caboclo, via preto velho, né? E como é que é isso? Ele escolhe. Mas tem muito que não quer ir colher. Ah. Porque gostou daquele trabalho. Ah. Ele não deixou de crescer e de evoluir. Ele gostou do trabalho da salvação. O trabalho dele tocou o coração. É como vocês na Terra. Gosta de um estudo e fica feliz a vida toda nele. Entendi. Mesmo crescendo dentro do estudo. Tá dando para ficar claro? Sim. Agora, para esclarecer, se ela de quiumba entrou para falange, ela tem que seguir a lei, né? Não pode fazer mal. Mas ela só entrou na falange porque seguiu a lei fora da falange. Entende? Porque o coração começou a apontar o caminho maior. Então as pessoas não precisam ficar com medo dela? Não. E vai ficar com medo porque... Porque a Pombogira chegou, pediu um cigarro, tomou uma dose, começou a falar outras coisas mais safadas, começou a brincar. Você vai evitar a tua ideia? Você vai ver a mensagem que ela passa, meu filho. Qual o conteúdo dessa criatura que está na Terra para ajudar? Entendi. Aí você vai vendo o nível que ela tem. Claro. E aí ela vai crescendo. Quanto mais o encarnado ou desencarnado percebe que está fazendo bem ao outro, mais ele quer fazer. Não é assim? É. Ah, é? Então não tem segredo. A lei é simples, a lei é isso que eu acabei de falar. Nossa, que simples. Você percebeu o bem que você tá fazendo de coração e gotando daquilo. Você vai querer fazer sempre. Você acha que a lei vai andar onde? Em cima ou embaixo de você? Vai andar em cima, do lado, dentro de você. Você tá construindo a lei. Não existe seguir a lei. É apenas ser a lei. Ah, que bonito. Entendi. É ser o melhor ali naquela situação. Um dia ela vai crescer. Ela vai receber um grupo de quiumbinha recém-resgatada. E vai começar a coordenar aquilo. Ela não vai encarar o trabalho como um poder dela. Ela não vai ser uma pombosa poderosa. Ela vai ter o respeito de tudo que já conseguiu construir e vai passar a ensinar essas outras que estão na responsabilidade dela. Olha. Aí a escola vai crescendo, é como se fosse a raiz de uma árvore de cabeça para baixo. A raiz cresce cada vez mais, né? É. E expande mais. É assim que acontece. Nossa. É a pirâmide de cabeça para baixo. E isso a gente pode ver em todas as falanges. Da direita, da esquerda, da de cima, da de baixo. Da do meio, que é do coração. E da melhor, que é de Deus. Então... Quem fica só parecendo um bobo? Oh, é porque é simples mesmo. Não, mas é que... Difícil, não. Então, é... Mas é que o preconceito muitas vezes nos impede de ver o simples. É, porque não é Mas só quem criou o porque. preconceito? Como? Quem foi que criou o preconceito? Foi você. É. Então tá resolvido. Eu vou lembrar de novo da nossa conversa. Que Largue tudo. voto? Eu largue tudo. Largue tudo. Largo o preconceito. Foi você que criou. Em algum momento da sua vida você aceitou o preconceito. Ou dentro de você ou de fora. Né? Esqueça ele, largue ele um minutinho. E veja a coisa como é. Para ver se não muda. Sabe o que é engajado? Senhor. Tem pessoas que largam o preconceito na hora da dor. Olha. Não entra numa tenda de Umbanda, do Candomblé. Não entra no terreiro espírita. Não é assim? É. Na hora do desespero, meu filho, a primeira pombogia que passar na esquina, ele pega. Para E ajudar, pede ajuda. é. Isso mesmo. Pronto. Mas a lei funciona assim. Na hora do desespero, a pessoa dá passagem, é ajudado, se encanta e largou o preconceito. Quebrou tudo. Até o preconceito tá certo. Porque ele existe para a pessoa começar a quebrar tudo que está dentro dela. É como uma caixa velha. Tem momento que não adianta reformar, tem que quebrar tudo. Tem pessoa assim direto. Nossa, E se for o espírito? Eita, mais vai difícil. ter que encarnar umas 10 vezes para poder quebrar tudo. Aí numa vida vem preconceituoso, na outra vida vem defeituoso, na outra vem sem pai, sem mãe. Vai quebrando tudo. Então você não pode se preocupar em fazer caridade, em resolver a vida do outro. Porque o plano está funcionando. Está todo mundo na famosa fase, no que merece. Não é que merece. Tá todo mundo quebrando sua própria casa velha. Para perceber que não precisa de casa. Eu não tenho casa. Hoje eu tô aqui. De madrugada eu tava em outro lugar. Daqui a pouco eu vou estar em outro lugar. Aí eu descanso onde é que eu moro? Eu não tenho casa, meu filho. Vocês também. Tem gente que bota o pacote nas costas e vai viajar, né? É. Vive feliz. Sem casa. É. Quanto mais a pessoa se apega nas coisas, vai criando preconceito, vai criando uma casa velha dentro. Pra ter que ser quebrada na próxima encarnação. É. O senhor sabe que o senhor me fez lembrar de uma história que com a sua caridade eu vou contar para o senhor. Tá certo. E eu tenho uma coisa para lhe falar, viu? É, o que que é? Eu fui procurado por uma senhora que escreveu um poema que você leu. Já lembrou? Não lembro. Fui procurado. Porque ficaram tudo rindo da nossa conversa. Porque eu disse que ela tava me copiando. Ah, lembro, a Joana de Ângeles. Lembrou, né? Ah, tá. A Joana de Ângeles? Fui procurado com o recado dela. Ah, e aí? E, olha a resposta dela, viu? Que ela falou? Agora eu vou dizer que mais nunca ninguém copiou eu. A resposta dela foi que todos nós, se silenciar o coração, vai fazer surgir a voz primordial que tudo criou e que todos os seres copiam essa voz primordial, que de várias formas se fala a mesma coisa. Então agora eu digo mais que ninguém me copiou, eu digo que eu estou copiando a voz lá de cima. Que lindo. Eu achei bonito o que ela mandou. Que lindo. O senhor. Mas ela mandou o recado brincando, gotando. Foi bonito. Eita. Quem é que trouxe? Quem é que trouxe? Foi uma moça encarregada dos serviços dela. Uma o quê? Uma moça. Uma moça? Isso foi. E ela se veste como? Ela se vestia normal, mas é bonita, de cabelo calo, quase lolo, sabe? Como é que ela, suave. Como é que ela chama? Eu sabia que ia perguntar. Tá bom. Quer descer. Ana Celeste. Então tá bom. Então que agradecemos a Ana Celeste, viu? Ela trouxe a repórter. Que eu fiquei preocupado com o puxão de orelha. Tá mexendo com o espírito grande. Nossa. Mas já veio uma resposta bonita. Veio. Muito bonita. Então agora pode falar o que você lembrou aí. Não, o senhor tava falando de... Não lembro de outra pessoa pra me copiar, não. Vou lembrar. Não vai vir recado de novo. Já é bom, esse que vem, são recados bonitos. Então, e era assim, o rapaz era cheio da grana, cheio do dinheiro, dos pertences e não aguentava a própria vida. Pelo castelo que criou e um monte de responsabilidade que tinha. Daí ele quis sair daquela vida, ele foi conhecer um monge, um senhorzinho já. E ele disse assim, não, ele só tinha uma pia, não tinha nem móvel na casa e estava feliz. Ele falou, nossa, o senhor vive aqui e cadê os seus móveis, cadê as suas coisas? Daí o monge olhou para ele e falou assim, ué, cadê os seus? Ele falou, mas eu não preciso, eu tô aqui só de passagem. E ele disse assim, eu também estou aqui só de passagem. Eita. Copiou ou não copiou? Eu vou falar mais nada. Então, o senhor está dizendo isso de certa forma, né? Como estamos aqui só de passagem, é melhor aproveitar o momento do que acumular então, tanta coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Olha, não vou copiar ninguém, não. Sou eu. Olha, João está falando. Vai lá. Para não ter confusão. Uhum. Você imagina que a pessoa que vai para o deserto se perdeu no deserto. Está uhum. morrendo de sede. É. Quando cai uma... Tem deserto, meu filho, que cai chuva uma vez no ano. Nossa. Ou então a cada 10 anos. Ai. Ou até mais. Aí essa pessoa teve a sorte divina de cair uma chuva naquele momento. Uhum. Essa pessoa vai ser o quê? A mais feliz do mundo, né? Vai. Com aquela chuva. Sim. Não vai ter casa. A roupa já tá largada. não tem comida, não tem móvel, não tem transporte, não tem nada. O corpo todo queimado, tudo sujo. A mente já estambeada. Mas aquela chuva fez a pessoa a mais feliz do mundo. É o exemplo que eu posso dar. De viver a vida assim. Sim. É a mesma coisa, mas eu não copiei de ninguém. Procurando, né, em cada momento, razões para ser feliz. É. Isso mesmo. Eu fiquei feliz só com a resposta que chegou do recado. Nossa, mas que linda. Imagina. Foi bonito, fez eu pensar também. Fez. E se o ser humano parar para pensar nessa fase, ele tá sempre sendo Deus. Ele não precisa de outras fontes de aprendizado. Porque já tem ela toda dentro dele. Eita, é só silenciar. Ah lá. Que Deus fala dentro de si. E tá tudo resolvido, tá tudo guiando o caminho. Porque até o mais marginal dos marginal, ele tem o seu lado de Deus. Porque ele cuida da mãe, ele cuida do filho, ele tem um apreço, um amor por alguém, por um amigo. Às vezes é só do cachorrinho. Aquele sentimento não é de Deus? Naquele momento, meu filho, pro espírito dele, não importa se ele tira a vida dos outros. Ele está cuidando de uma. Então ele tem também essa fonte, essa voz que ela falou. É só ele colher, colocar essa voz mais forte e falar ela o tempo inteiro. Aumenta logo o volume, né? Como aumenta dos aparelhos. É. Aumenta no máximo. Nossa. E deixa aquele amor pelo cachorrinho falar. Aí vai tomar conta de tudo, ele passa a não matar mais. Aí vocês vão perguntar, mas ele matou um monte, como é que fica lá em cima? E se eu disser que não acontece nada? Daí o senhor vai ver que todo mundo vai começar a matar amanhã. Não. Não, brincadeira. Eu tô falando o contrário. Ah. Não acontece nada pra ele, porque ele acordou a voz de Deus dentro dele. Ele cultivou mais amor pelo aquele cachorrinho. E esse amor começou a ser expandido para todo mundo. E ele percebeu, acordou o espírito que estava fazendo coisa errada. Ah, entendi. E a essência dele vai começar a fazer as coisas boas. Porque ele vai querer se reparar pelo que fez. Ele assumiu um compromisso de trabalhar para o melhor, para a luz. Tá entendendo? Sim, sim. Ele pode sofrer a justiça terrena. Mas a interna, que é de Deus, já está sendo cumprida. E foi o refazimento da sua essência. Mesmo que ele cumpra 80 anos no fio na guarda. Quando ele desencarnar lá dentro, ele já vai sair puro. Porque ele compreendeu e aceitou que o homem da terra julgou como podia. Mas o próprio espírito já tinha se auto-julgado. E ele vai querer trabalhar lá em cima, vai ser voluntário para trabalhar em nome de Deus. Então, ele pode entrar nas falanges que ele quiser. Refazer tudo que ele quis. Não é bonito? Nossa. Aí fica o homem querendo julgar de todo jeito. É assim. Nossa. Então, pelo que eu percebi, como essa mensagem chegou, essa mensagem só chegou por conta do diálogo que a gente teve. Quer dizer, a vida é um jogo de dominó. Uma coisa vai gerando a outra e vai gerando a outra, e quando vê, já está todo mundo mexido. É, já. É o bater de asa da borboleta. E fez ela até filme. A borboleta bateu asa aqui, virou uma tormenta no Japão. Nossa. É assim? É. Só depende, meu filho, da energia do bater dessa asa. Só depende do amor verdadeiro colocado naquele bater. É a mesma coisa que um trabalho funciona melhor do que o outro, um trabalho espiritual. Ou funciona ou não funciona. Se você botar o maior amor aí dentro, vai funcionar na mesma hora. É tudo interligado. A repórter chegou, porque eu fiquei preocupado. Eu tava brincando com uma pessoa muito séria. E eu tão brincalhão, brincando com ela. Aí tem velho um pena do preto, velho. E manda na repórter dela. Olha, ela teve um tempinho da existência dela pra escrever e mandar pra ela. Nossa. Aí eu me senti alguém agora. Ela teve tempo de olhar pra mim. Então meu trabalho tá servindo pra alguma coisa. Nossa. E agora que o senhor passou pra gente? O senhor também. E agora o senhor também. E o menino também. É. As outras pessoas também. Sim. Aí você imagina o dominó caindo, pedinha por pedinha. Toda pessoa que vai escutar, vai começar a executar, vai começar a mudar. Tá entendendo? Tô entendendo. Imagine isso contagiando. É muito grande. E agora tem uma coisa pra te falar. Pode falar. Você vai dizer que a moça que levantou pra fazer comida, que eu fui visitar ela, viu, viu? É. Ela sentiu minha presença porque ela sentiu uma alegria muito grande. Ela ficou feliz da vida e começou até a cantar. Depois de ouvir o senhor falando. Depois que você falou que ela levantou e foi fazer comida. Eu mandei a porta pra você dizendo que ia até comer com ela. É, mandou. Mas eu fui lá pra de perto retirar aquela doença que tava acabando com a existência. Olha. Tá entendendo? Tô, mas só, às vezes se alguém não tá entendendo, eu vou dizer. É, nós recebemos não só uma pessoa dizendo que, depois de ouvir as palavras do Pai João da Angola, a pessoa ou saiu da depressão ou saiu de um momento muito difícil. E o Pai João está narrando para a gente um acontecimento desse. Então vocês aí fiquem sabendo para entender o que ele está dizendo. Pode continuar, Pai João. Foi isso mesmo. Que aí às vezes a pessoa pensa que está tudo isolado. Mas é o contrário. Está tudo interligado. Vocês que vivem tentando se isolar. Aí eu volto agora porque você estava conversando. Do sistema. Olha lá. Que eu falei de todos os tipos de sistema. É. A vida é o maior sistema de todos. Na vida. Por que se isolar? Eu vou dar um exemplo muito prático. Todo mundo ligadinho. Escuta uma música. A energia que a pessoa sente naquela música não é bonita? Não é bonita. É gostosa? É. Você imagine se a pessoa que cantou a música não está recebendo essa energia de volta. Você nunca pensou nisso, né? Não. Imagine o mundo inteiro ouvindo a mesma pessoa em vários momentos. Como é que essa pessoa fica, hein? Se for uma pessoa que fez músicas belas, bonitas, que ativa coisas bonitas na pessoa. Que é o seu caso. Eu nem canto, meu filho. Ah, o senhor tá cantando aí, ué. Cantando conhecimento, amor. Aí você imagina uma pessoa famosa. Não, esqueça o peito primeiro. Tá bom. Tá? Tá. Que eu não sou nem professor. Não. Aí a pessoa famosa cantou o mundo todo. Tá ouvindo e sentindo aquela coisa boa. Essa pessoa só vai pra frente. Por isso que tem cantores de tanto sucesso e tão felizes. E os que são mais infelizes? E os que já se mataram? Aí você agora vai para as músicas que eles fizeram. O trabalho que foi feito passava energia boa ou não? Aí você entra na lei da sintonia e da atração. A música que você fez falando de dor e de amor, você vai colher o quê? A tristeza, as histórias vividas de todo mundo, do mundo inteiro, que tá chegando até ela. É por isso que eu não quero cantar nada. Porque se eu cantar de uma dor de barriga, eu vou morrer de dor de barriga depois. Porque eu vou incitar a dor de barriga em todo mundo. E vai chegar até mim. Vai chegar a sensação. Na internet. Nossa. Quanto homem já se suicidou que era dono de banda famosa? É. Entrou no vício, nas coisas ruins. E geralmente tão novo. Você diz assim. Tão novo, tanto sucesso. E se perdeu. Mas foi ele mesmo que na música que fazia, nas apresentações, instigava aquele sentimento nas pessoas. Quem é mais marginal? O que mata ou o que fez essas músicas? Agora é pra pensar. Porque incitou energia ruim nas cabeças, nos corações das pessoas. Quanta responsa, hein? E acabou jogando a própria chibata cheia de prego pro alto, caiu aonde? Na cabeça. A própria cabeça. Eita. Aí a lei tá funcionando. Não precisa guardião nenhum pra cumprir a lei, né, filho? É. No caso, Entendeu? quando uma pessoa senta para ouvir um diálogo desse com uma entidade da Umbanda, um espírito evoluído, seja ele de qualquer linha, marinheiro, caboclo, Exu, a pessoa se sintoniza e se permite também que não precisa ser o Pai João, mas que o próprio Preto Velho encoste, né? E sinta, porque está naquela sintonia. Isso mesmo. Porque eu não preciso ir lá na pessoa. A própria pessoa tem seus guias. Eles só estavam estimulando a pessoa para ouvir o diálogo, para ela sentir a energia boa e dizer, nossa, eu queria sentir isso também. Eu queria ter um contato desse também. Ah, que Olha gostoso. que lábio, olha que ela diz, uai, que gostoso. O caboclo dela, o preto vai encontrar. Ele só estava esperando esse momento. E aí eu te mandei o recado pra você. Tá sabendo já, né? Sim, mas qual parte? Que você perguntou da sua mediunidade. É isso. É a mesma Mediunidade. coisa. É uma coisa muito interessante, viu, a mediunidade da gente. Nossa. Porque a gente quer saber, né, pai João? Todo mundo quer Você quer saber. saber, mas não quer viver. Pois é. Tem que querer Vocês viver, né? querem. Vocês querem ter a mediunidade como se fosse uma máquina, como um aparelhinho. A música chegou em você, fez o efeito, ponto. A mediunidade é a mesma coisa. Você só precisa apertar o botão. Tô pronto, mediunidade. Funciona. Entendi. Não importa como. Mas a pessoa já quer. Já quer receber o espírito. Já quer psicografar, mas não está percebendo que existe de várias formas. Não tá percebendo o quê? Que a mediunidade existe de várias formas. Ah, sim. E o E aos poucos. desenvolvimento? Mas não existe desenvolvimento. Ah, não existe, entendi. Não existe. Já está desenvolvido, você que não está vendo. A pessoa não viu ainda. Entendi. Quando a pessoa começa a dizer que vai desenvolver, ela começa a ter contato no centro, nas casas de Umbanda, em outros locais, outros encarnados que já estão trabalhando com a mediunidade. E aí a pessoa começa a ver aquilo funcionando. E começa a se sentir mais à vontade naquele meio. E mais segura. Isso é o que você chama de desenvolver mediunidade. Andar, você começou a andar como? Vendo o povo em pé andando. É. E entrou no meio. Um dia você diz, eu vou tentar. A mediunidade é a mesma coisa. Pare quieto um pouco, largue tudo e diga, tô aqui agora, manda alguma coisa. É só isso. Vocês estão querendo uma máquina com botão para apertar? Uhum. O botão tá apertado antes de você nascer. Para todo mundo. Oh, Pai João, quando uma pessoa quer desenvolver a mediunidade, ela pode, às vezes, uma psicografia ou alguma coisa fazer em casa? Ou depende de cada caso? Ou é obrigado? Mas geralmente começa em casa. Porque a mediunidade não escolhe lugar, né? Pode correr até no meio do trânsito. Não, mas conscientemente, se a pessoa diz assim, ah, então eu quero desenvolver, ou então me sintonizar com os meus guias, é preciso estar no templo para fazer isso? Depende do coração da pessoa. Ah lá, depende, né? Se você se sente bem indo pro templo, vá pro templo. Ou então fique em casa. Tem tanta ferramenta para você sintonizar em casa. Depende de cada um. Entendi. É muito vago o que eu tô falando. Porque vocês ficam esperando uma explicação mais complicada. Mas eu vou dizer o quê? A pessoa gosta de ficar deitada no quarto dela. É. Aí ela desliga do mundo, larga tudo. Uhum. E fica lá, ai que gostoso. É. A energia fica equilibrada. Fica mais tranquila. E o que é que acontece? O guia dele aparece, consegue uma comunicação e ele vai começar a trabalhar essa pessoa e ela vai aceitando. Precisou ir pro tempo? Não. Não. Mas tem outra que gosta de estar no tempo, no batuque do tambor, e ali ela começa a largar tudo e acontece ali dentro. Entendi. Só que aí a pessoa começa a ligar o fato de ter ido pro tempo com a mediunidade. É. E acha que a mediunidade só funciona ali. Então. Aí é quando os guia. Igual uma criança. Levada. Para de aparecer lá dentro. Aí começa a aparecer dentro de casa. Na que a pessoa tá tomando banho. Para mostrar a pessoa. Que em qualquer lugar acontece. Aí geralmente a pessoa diz, eita, que eu tô com os quilombos em casa. Então, e tô aí? Tô tomando banho, tô sentindo umas coisas estranhas. Aí porque ela acha que não existe espírito fora do tempo. É. Existe em todo lugar. A mediunidade é você perceber essa diversidade e a amplitude disso tudo. Nossa. Em todos os locais. Uhum. E conviver com esse radinho ligado o tempo inteiro. O equilíbrio da mediunidade é apenas isso, saber lidar. Sintonia. É, e viver em paz com ela. Uhum. Você gosta de dizer, não desenvolveu mediunidade, a pessoa está perturbada, né? É, a gente em geral, sim. Ou... Mas sabe o que foi que perturbou? É. Foi a própria pessoa. Uhum. Que não aceitou o compromisso criado com ela pelo próprio Espírito de, na encarnação pra gente, se entender melhor. Olha. Ela percebeu que ela, com a mediunidade, a pessoa sai muito dela. Porque começa a ver a vida de tudo e de todos de outra forma. Não só com a visão dela mesma. É um processo muito bonito. Não é. E aí a pessoa não aceita sair de si. Não aceita ver de outra forma. Está encaljulada naquilo. Aí se perturba. Aí vai começar aqui a ilusão de que tem voz falando na cabeça dela. De que o caminho fechou. Eu não vou pro trabalho porque eu vou me sentir mal lá dentro, os espíritos vão me atacar. É a própria pessoa. A mediunidade não fez nada. Tá entendendo? Sim. Se, por exemplo, hoje a gente vê o Pablo, ele não está num terreiro de Umbanda, não está dentro do centro, está na casa dele, conversando comigo. É, está no trabalho dele. E nem por isso fica incorporando o que ele não quer. Não, se ele sente, ele já percebeu que quando sente uma coisa estranha no grupo de amigos dele, ele já tem os mecanismos de bloquear. Ele pode sentir uma dor, dor de cabeça, sentir mal-estar. Mas aí é porque o corpo está avisando que a energia é diferente da que ele está acostumado. Ah, então se você está treinando e se sente mal, não é um espírito bom. Não. O menino mesmo, ele se sente mal toda vez que eu estou com ele. Ele agora está se sentindo mal. Mas sabe por quê? Porque o chakra do plexo solar está conectado com a minha energia. Para dar vitalidade, a minha vitalidade na carne dele. Eu não estou dando vida a ele. Eu estou usando a minha vitalidade para ter os movimentos na carne dele. Só que é uma energia extraterrestre, né, filho? Está fora dele. Claro, claro. Aí ele se sente mal com uma energia diferente. Sim, é desconfortável. Aí, é desconfortável. Isso. Ele fica até com vontade de vomitar. Ah. Mas aí ele. Aí o médium tem que entender que ele vai precisar aceitar essa energia. Aí daqui a pouco passa o enjoo. É como se fosse uma povinha da escola. Vai acabar. Tá. Aí vai começar o tinjão, né? Porque aí eu vou mexer de outra forma. Aí ele vai começar. Ele já tá começando a fazer outras coisas. Ele já se mexe melhor. Que eu tô conseguindo agora mexer melhor o corpo dele. Tô conseguindo desligar até a sensação das dor que ele sente. Olha. Eu já brinquei com ele, mostrando que eu mexo os pezinhos como ele não consegue mexer. Como é que é? Eu fico mexendo os dedinhos dos pés, um batendo no outro. Que ele não consegue, porque ele tem uma lesão no nervo da perna. Ah. Ele não é aleijado, mas ele sente dor no nervo. Aí quando eu chego, eu desligo a sensação, a conexão com a dor, com o nervo, e eu mexo tudo isso direitinho. Olha. Aí ele fica lá dentro no cantinho dele, dizendo assim, oi papai João, que danado. Fazer eu ficar assim o tempo inteiro. Mas ele não pode ficar assim não, porque ele tem o que cumprir com a dor dele. Olha. Tá entendendo? Tô entendendo. É assim que vai acontecendo. Então, a pessoa se colocar numa sintonia que atrai para ela aquilo que é equivalente. É isso mesmo. Entendi. E se a pessoa sentir que é uma energia que faz ela sentir mal, deu um pensamento ruim, uma sensação muito ruim, você sabe que aquilo não é bom para você. Aí você desintoniza. É tudo consciente. Saravá os pretos velhos. Adorei almas. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João.